Vamos lá. Desinteressada se alguém vir me falar de amor. Eu sou assim, totalmente alienada na minha parada, porque eu me dou valor. Eu sou assim, não dá no pé até você parar de achar que eu sou chata, que eu sou rude. Eu sou assim, sou rebelde, mas eu tenho caso, sou careta, mas eu tenho atitude. Mas ó, estou viva na conta dessa, sabe do que tô falando. Mas ó, não vem tirar onda comigo, que na minha casa eu mando. Eu não sou dessa que vai te ligar de madrugada por você chorar. Eu não espero que isso aconteça, é só desconfiar. Eu sou pior do que você. Deixa rolar, deixa que eu faço do meu jeito. Deixa rolar, se quer fazer então faz direito. Deixa rolar, deixa que eu faço do meu jeito. Deixa rolar, quer fazer então faz direito. Eu sou assim, meio desligada, desinteressada, se alguém vem me falar de amor. Eu sou assim, totalmente antenada na minha parada, porque eu me dou valor. Eu sou assim, não lugar um pega pra você parar de achar que eu sou chata, que eu sou rude. Eu sou assim, sou rebelde, mas eu tenho calça, sou careta, mas eu tenho atitudes. Mas ó, estou de bala, capa dessa, sabe do que eu tô falando. Mas ó, não vem tirar onda comigo, que na minha casa eu mando. Eu não sou dessa que vai te ligar de madrugada por você chorar. Eu não espero que isso aconteça, é só desconfiar, eu sou pior do que você. Deixa rolar, deixa que eu faço do meu jeito. Deixa rolar, se quer fazer então faz direito. Deixa rolar, deixa que eu faço do meu jeito. Deixa rolar, se quer fazer então faz direito. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Música nova, eu sou assim. No meu CD.